dia cê vai implorar. Por Deus, por favor. Meio que com sangue na boca, sentindo o gosto do chão, com uma lágrima correndo no rosto. Tiro flat vermelho, multidão, bombeiro, confusão, tentando me levantar. Carai, cadê meu irmão? Tá melhor que eu se for sortudo. Nós só para de dizer que não tem nada quando vê que pode perder tudo. Se pá, um dia, talvez, chega a sua vez de pagar o que cê fez. Enfim, no farol, saindo do drive-in, do lado com gatinho, um disparo e fim. Vinda teu conto de fada, Don Juan. Tua vida não vale nada comparada com Andy One Novin. Ou com toca-fita do Goldzinho. Aprende, não existe nós, a gente nasce e morre sozinho. Se rolar outra chance, não trai mais com as vadia. Vai correr pelo certo, né? Não vai mais, ia. Por Deus, por favor. Por Deus, por favor. Por Deus, por favor. Por Deus, por favor. Ai, tio, era só ficar ligado. Com cano engatilhado, se os bicos vier, faz com que ele vire passado. Depois é a vida no palácio. Parecia fácil, tudo que dá merda em algum momento pareceu fácil. Deitado com a mão na cabeça, a multidão pode chorar, tremer, rezar, mas não sai do chão. Ouvi um disparo, os moleque vazaram, me abandonaram. E aí família, vocês falharam. Meu rosto na calçada, de fato ouço o grito com as voz. Vendo vários sapatos, eu vi como um rato vê nós. Acuado com sangue quente no bangue, uma pá de gente. Meu, é real, vacilou, fudeu, não deu. Eu queria agora voltar, meu Deus. Eu juro que não ia tá lá. Escurece a vista do nada, o ferro solta. O pior que eu falei pra coroa, vou ali e já volto. Por Deus, por favor. Por Deus, por favor. Por Deus, por favor. Por Deus, por favor. Ela diz, cuidado no caminho, amor. Mas ele quis fazer surpresa e não ligou. Feliz por ver nela, beleza de Miss. Cortou pela avenida, decisão infeliz. Grito de mina, farol em cima, carro buzina. Golf, socadão com piloto movido a cocaína. Muita treta, desespero geral. Tá no meio da faixa amarela e preta, nunca é bom sinal. Nós quer justiça ou vingança, que cê acha? Cê já odeia boy, seu mano ainda é vítima de racha. Imagina o olhar de um b-boy praticante com nome vindo após o termo cadeirante. Preso a um assento por um verme no caneco cheio, lesado por diversão e cê nem tava no meio. Mas foda é que na maca ele, preocupado, mandou ligar pra ele avisar que ia chegar.